Aqui é a Vitória da Pista, tá? 3170. Torre 18-6, tomou fogo. 6, bom dia, obrigado. 3264-2000, Duna, livre 10, da Pirineu. 2000-3264. Salvador, bom dia, esse é o TAN 3170, está a 2.5 milhas para o Índia Serra. Xanem 633, sem do tráfico, em Minas Gerais, Guarulhos, já aprovado, separada é, só um minuto, cópia. 3170, pista livre, pouso autorizado, 120.8. Pouso na pista no 0728, sem copiou o TAN 3170. 633, cópia. São 4.3. Guarulhos 360, rota Peruísque 50, decola da 10, curva direita, subida da Euleda, após Leda Bidev, ao interceptar a Aerovice, é conforme. 5143 o transponder, controle da PERI 1 no 9, décima 8. 360, 350 para Guarulhos, decola da 0, curva direita, subida da Euleda, transponder da Euleda, após Bidev, transponder 5143, controle de 9863, curva 3. Portão 10, chama condução, Antônio, puxa o sinal. Porta pronta, 863. Ok, confere na pro de Mari, desce para 2000 com 1012 no ajuste. H16, Scock Dent, down 3000, altimeter 1012. Solo agora às 4.8, liberei direito na minha escuta do outro táxi, prosseguindo via Alfa Juliette até o portão 08. Gente, vai livrar para poder confirmar o gate, ou 3170? Confirmo, portão 08. Gente, táxi para o 08, tá 3170. Prosseguindo via Alfa Juliette. Gente, via Alfa Juliette. Quatro, chama em torre agora, 18.6. 18.6, boa. O 1816, reduz 250. Reduz 250 nautical, 1816. 264 estabilizado, Helena. Avistado, segue trimpos autorizados, 120 com 7. Autorizado, baixo de travão. Mandou na voo, pronto, 4. Positivo, livre LS, ponto estabilizado, 1154. Livre LS, a passada estabilizada, 1154. R264, Sol 52, direita, Pax na minha escuta. Prossegue de Alfa Juliette, portão 07. Direita na sua escuta, Alfa Juliette, 07. 3613, prossiga. Esse horário não tem ponto de gente fazer via. Via UB58? Relativo. Só lá do Lotan, só um minuto. Escuta, minha 303? Então, pelo notão Zulu 1487/11, fala que da 0100 até as 0700, as aeronaves podem voar, conforme rota preferencial. Zulu 14, grupo Zulu 6 para votar Zulu, após vir 58. Mas também, ele fala que podem, né? Pode seguir para essa rota, mas. Conforme também é possível também voar via UP58, né? Se apresentar assim uma CHG. Mas eu acho que só me dentro do CHG, entendeu? Porque só o seu efetivo tá via UP50. Ah, tá bom então. Então só se eu tiver com a CHG, eu vou, né? Isso, está conforme o horário, pode ser sim, pode ser via UP58. Ah, tá bom então. Ok, então. Nada. Gol 1816, left heading 050 for intercept, reduce 180 knots, down 2000. Roger, turn that to 050 to intercept the localizer, descend 2000 feet, 180 knots, go 1816. Right. Ok, o no 15 passos, torre agora, 18.6, tem um bom pouso. Jorge Salvador, bom dia, voo 1154, CNR, Batata. 1154, pista 10 livre, depósito autorizado, 130 com 7. Jornal Pouso, voo 1154. Speed, voo 1816. Ok, reduce support speed and be standby for call power. Roger, reduce and standby 1816. Luna Call Tower 186, 1816. 118, decimal 6, 1816. Good night. Salvador Tower, good morning, go 1816, establish on localizer. Number 2 to land with no approach and expect on navigated. Roger, go 1816. No 154, sola 03, livrando a direita, agora na minha escuta durante táxi, prosseguindo via Alfa e reportando antes da Juliette. Livrando a direita, táxi na minha escuta, prossiga via Alfa e reporta antes da Juliette. Direita Alfa, clear to land, go 1816. dia. É o Dr. Nosso Grêmio que ficou no CHG, faz 3 minutos, será que já subiu ali ou não sei se é? Acho que, assim, aqui no sistema não chegou nada não, eu acho que com o Recife também não chegou não, só checando lá com o centro. Ah, tá bom, o Recife já foi direito. Eu agradeço, Ground 05, Remy Frequency, turn right taxi, and continue in Alpha, India, until gate 03. Roger, continue on left or right, Alpha, India, gate 03, go 1816. Na 3, na 3, na escuta. Pega a GC feita, mas qual foi a rota que você colocou? Foi feita quem conhece daqui? Ela foi feita mais São Paulo pelo Dota, né? Eu vou fazer o seguinte então, você tá pronto pro push? Negativo. A princípio se eu manter o PURI 50 e caso aconteça alguma modificação, paga autorização ou nova autorização, eu vou checar até com o centro também, mas caso negativo o senhor prossegue via PURI 50 e o senhor pede em voo, pode ser? Ah, sim, Matheus, obrigado. É, retificando, eu vou dar partida no motor 2 aqui, o posterior se tiver. Ok, então, só o seguinte, então, o tráfego da Lua, que é o portão 11, após o tráfego, se tem o acionamento, após o tráfego, e está acionando 11, o senhor inicia o post e chama táxi. Ah, sim, Matheus, obrigado. 1154, prossegue Julieta até o portão 11. ingresso pro 11, voo 154. Afirmo.